YK598, AM 670 kHz. Música, jornalismo, esporte, utilidade pública. Fique por dentro de tudo que acontece em Itu, região, Brasil e mundo. 11-40-23-23-63. Há mais de 70 anos prestando serviços para a comunidade. Visite nossas redes sociais. Rádio Convenção, emissora de integração regional. Não perca mais dinheiro ou deixe seu imóvel parado. A Imobiliária Ituan é referência em administrar, alugar e comercializar imóveis rural, comercial ou residencial. Ligue agora mesmo e deixe que alugamos sua casa, chácara, prédio ou apartamento. Isso mesmo, a Imobiliária Ituan está cadastrando imóveis para locação. Nós administramos para você. 4023-5699. Capitão Silvio Fleming, 109, na Vila Nova, em Itu. Imobiliária Ituan. A certeza de bons negócios. O empregador rural está sempre atento a novas técnicas para melhorar sua produção. Uma ferramenta essencial para produzir bem é registrar seus empregados. Além do mais, não assinar a carteira de trabalho é ilegal. O Ministério do Trabalho, Emprego e a CONTAG lembram: quem cumpre a lei evita multas, sanções penais e quem liga para ter acesso ao crédito e colhe melhores resultados. Ministério do Trabalho e Emprego, Brasil, um país em todos. Olá, amigos e amigas da 670. Aqui quem fala é Douglas Nunes e todos os sábados às 9 da manhã nós temos um encontro marcado. É um programa Pra Cima, com muita música, bate-papo, otimismo e alegria do seu rádio. Pra Cima com Douglas Nunes, todos os sábados às 9 da manhã. Espero por vocês. Pague suas contas na Lotérica Brasil com cargo de valor na Caixa Econômica Federal. Até R$10.000. Outros cargos, R$1.000. Até os seus vencimentos. Você consegue fazer transações bancárias, aplicativos de contas, depósitos e de segunda a sexta, até R$10.000. Sábados, depósitos de até R$5.000. Na loja da empresa. Pede o seu nome no centro e aceita seu nome no diário da Jumba, Lotérica Brasil. A partir de agora, as mais belas músicas sertanejas. No rádio, o melhor da música sertaneja. Sertanejo Classe A. Está no ar. Está no ar. Sertanejo Classe A. Sertanejo Classe A. Com Fabiano Faria. Alô, amigos de todo o Brasil. Chegamos com o Sertanejo Classe A por aqui. Fabiano Faria, sou eu. Vamos juntos a partir de agora. Começando, né? Começando a semana. Começando mais um mês. Mais uma etapa da nossa vida. Vamos fazer deste mês um mês especial. É dia 3 de maio. De 2020, né? Hoje comemoramos o dia da liberdade de imprensa, dia do sol, do sertanejo, do Brasil, e dia do parlamento de legislador. Vamos de música, vindo a nossa sequência, que vem chegando por aqui, Eduardo Costa, amor de violeiro, em Chico do Paraná, uma transparente, o amor já tem, ficando em frente, para começar bem o sertanejo.